paz. Dizem que dá segurança, mas pra mim tanto faz. Eu não aguento mais, mas existe por aqui, pois não preciso mentir. Chega aí, maluco, venha pra cá conferir. Então você vai deixar assim nas frequentes onde se morre muitos inocentes. Chega doer a minha mente quando eles dizem que o culpado não foi encontrado. Enquanto isso o bicho pega do outro lado. Quem é que não se lembra da chacina geral e vigário? Massacre no Carandiru onde morreram vários. Mas tudo isso pra ele.